Bill Clinton fumando maconha, cagando com o cu virado pra cima, usando uma máscara por conta de seu pênis enorme que acaba batendo em sua boca e quando ele está de cabeça pra baixo. Bill Clinton fumando maconha, cagando com o cu virado pra cima, usando uma máscara por conta da sua pica enorme que bate em sua boca. Por conta de seu pênis enorme que acaba batendo em sua boca enquanto ele está de ponta cabeça. Bill Clinton com pênis grande, cagando, fumando maconha, com o cu virado pra cima de petróleo. Tchau. Bill Clinton fumando maconha.